Um homem de 66 anos acabou preso pela Polícia Rodoviária Federal na madrugada de hoje. A situação se deu no quilômetro 720 da BR-277. Tudo começou por volta de 2 horas da tarde de ontem, quando uma pessoa ligou para a Polícia Rodoviária Federal informando que um semi-reboque Guerra, com placas da cidade de Caibi, Santa Catarina, estaria transitando rumo à fronteira. Este veículo, este semi-reboque, teria queixa de furto na data de 11 de dezembro de 2013 no município de Campinas, São Paulo. Os policiais passaram então a monitorar a rodovia e perceberam quando o veículo rebocado seguia em direção à fronteira. O condutor diz que desconhecia a procedência do veículo, tendo em vista que estava a caminho de Foz do Iguaçu para passar para a Argentina, carregar cebola e retornar para o estado de Santa Catarina. Ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Foz do Iguaçu, onde foi autuado por receptação. Apesar da idade, o homem permanece preso, aguardando a decisão judicial na carceragem provisória da 6ª SDP. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.